forró, meu irmão. Estúdio MJ Produções. A sua ideia levada ao sucesso. Você está curtindo? Pende, pende, pende, pende, pende, pende, pende, pende, pende, pende, quatro, pende, pende, quatro, pende, pende, quatro, pende, pende, pende, quatro, pende, quatro, pende, quatro, pende, pende, pende, quatro, pende, pende, quatro, pende, pende, pende, quatro. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, eu tô possuído agora. Atenção, que eu já perdi. É DJ Lohan, meu irmão. Chave.

Divididas Produções. DJ Alisson.